Antes de começar esse especial de Natal, devo dizer que esse episódio não vai fazer sentido se você não escutar o prólogo Como Natal Salvou Locomotiva, o primeiro episódio Como Locomotiva Salvou o Natal e o segundo episódio Como Locomotiva 26 Destruiu o Natal. Esses episódios são importantes, afinal o que você está ouvindo é o último capítulo da trilogia de Natal do Locomotiva 26. Além disso, devo pedir para que você ouça com os dois lados do fone de ouvido. Caso esteja dividindo o fone com alguém, pode ser que não escute este som. O Nivo tá vivo! Ou este som. É mentira! Sendo assim, tenha uma ótima viagem. Que para sempre Feliz Natal. Uma produção Locomotiva 26. Olá para você, meu querido amigo. Peço licença mais uma vez para soar em seu ouvido. Sei que ainda está um tanto quanto abatido. Sei mais do que ninguém e, entre tantos poréns, não podemos apagar o acontecido. Devido a todos os acontecimentos trágicos, todos os seres mágicos estão confusos. Além disso, devido ao mau uso, o Expresso Polar se encontra danificado. E você sabe muito bem quem é o culpado. Esse Grinch só deu as caras para arranjar confusão, mas o foco agora está em outra questão. Os meninos têm uma missão muito importante para cumprir. Algo que está se estendendo muito mais do que o previsto. Precisam todas as expectativas suprir, independentemente qual seja o risco. E é assim que a nossa história prossegue. Por mais que todos estejam cabisbaixos e aflitos, existe algo que o mundo merece, e não podem desistir por tais conflitos. Consertar a locomotiva, voltar no tempo, restaurar o Natal. São muitas coisas a serem feitas e o tempo é realmente crucial. Por mais que estivessem todos cabisbaixos e tristes, o Natal já não mais existe. E de forma alguma isso poderia ficar assim. Já com os ânimos controlados, vamos nos direcionando para o fim. Com a esperança de um felizes para sempre, de um desfecho congruente, de uma força assim contente que faça o mundo se alegrar novamente. Mas, na sala de Chris, conversando sobre o acontecido e decidindo também o que vem vindo, existe algo os incomodando um tanto, fazendo brotar uma antiga sementinha de terror. Não há nenhum novo problema aparente. Não há nenhum perigo iminente. Mas há um rumor. Sentem-se, por favor. Vocês também ouviram o que eu ouvi? Acho que sim. Não deem atenção a tudo que ouvem dos duendes. Eles costumam se assustar fácil e já começam a tirar conclusões precipitadas. É, pessoal, a gente não precisa de mais um problema agora. A gente parou tudo a fazer o conserto no Expresso. Tudo deverá estar pronto em 2 ou 3 dias. Ok, e agora a gente só precisa esperar? E o que a gente faz enquanto isso? Lhes fornecerei a hospitalidade necessária até o momento da partida. Vocês podem aproveitar esse tempo para planejar cada passo seguinte. Se, por acaso, pisarem em falso dessa vez, tudo estará acabado. Mas se a gente errar dessa vez, não é só voltar e tentar de novo? Vocês realmente não entendem nada! A gente não vai errar, não dessa vez. Álvaro, você vai ter que prestar atenção, cara. A gente não pode errar dessa vez. Como eu não poderei ir, mandarei o Duda acompanhar vocês. Mas por que não pode ir, Noel? Eu não sou humano. A percepção temporal funciona diferente com seres mágicos. Qualquer intervenção que eu tiver no ambiente pode causar sérias desestabilizações temporais. Estas seriam irreversíveis. Espera, Chris, mas você já interferiu com o tempo quando foi buscar gente? Peraí. Quer dizer que a nossa linha do tempo tá bagunçada? Não, meninos, não. É diferente quando se muda um único fato para todas as ações futuras e a partir desse ponto mudarem quando se desloca um ser humano no tempo. É meio complicado para explicar agora. Mas então, tá tudo bem na nossa realidade, né? Sim, não se preocupe. Certo. Precisamos começar a planejar tudo certinho desde agora. Façam isso, por favor. Vocês estão ouvindo isso? É a voz do Duda. Ué. Eu acredito! O Krampus fugiu! Carvões! O Krampus! O Krampus fugiu! Por todas as mesas das lareiras! O Krampus fugiu! Acalme-se, Duda! Respire! E me explique o que está acontecendo! A luz glacial de segurança marcou o céu no extremo norte. É lá onde está a prisão do Krampus. Ele fugiu. Venha comigo, Duda. Com licença, meninos. Mano. É. Errou. Conseguiu uma vez, será que não dá? Mano, olha toda a situação. Você acha mesmo que o Chris vai estar com condição de fazer tudo aquilo de novo? Véi, quando a gente pensa que as coisas estão se ajeitando, ainda acontece isso. Mas vocês acham que o Grinch tem alguma coisa a ver? Sei lá, mano, não sei de mais nada. Será que se a gente for pro passado e consertar essa cagada, todos esses acontecimentos aí, será que eles não vão ser revertidos? É, mano, acho que sim. E do jeito que o Noel tava agindo, sei não, hein? Então, Chris, era verdade? Sim. E o que a gente pode fazer? O que tem nesse baú? O que vocês têm que fazer? Agora é ainda mais delicado. A gente faz, Chris. Queremos ajudar. É, Chris, a culpa disso tudo é nossa. As coisas acabaram tomando outro rumo. A gente faz qualquer coisa, Chris. É só você dizer. Meninos, estão vendo este baú? Dentro dele está guardado o mais importante e perigoso item que nós, seres mágicos, possuímos. E o que é isso aí? Se chama Esfera da Vida. É algo que não tem como explicar. Tudo o que posso dizer é que, ao olhar para ela, vocês saberão de tudo. De tudo o que é? Tudo, no sentido mais literal da palavra. Pera, eu acho que eu não entendi direito. E esse bagulho vai dar algum superpoder pra gente? Não. Bom, e sim ao mesmo tempo. Chris, por favor, explica melhor. O que a gente vai fazer com isso? Minha esfera da vida é um globo de neve. Mas está longe de ser um globo de neve qualquer. Ele permite que vocês vejam toda e qualquer possibilidade que pode ocorrer em qualquer tempo e espaço qual vocês estejam. Que louco, mano. É tipo aquele Vortex do Doctor Who. Como? Nada não, Chris. É coisa do nosso mundo lá, né? Mas assim, como que a gente vai fazer? Ela funciona apenas uma vez para quem não possui magia própria. Também, vocês têm de perguntar exatamente o que querem saber. Então verão todas as possibilidades temporais envolvidas sobre a pergunta. Caraca, isso é realmente incrível. Nenhum humano aguentaria receber tanta informação sozinho. Algo que expandisse demais as possibilidades. Realmente tudo de tudo. Seu cérebro entraria em estado de choque. Vocês terão que ser bem específicos ao perguntar. Tá, entendi. Responsa, hein? Eu tô com medo, mano, na moral. Vocês precisam fazer isso. Não adiantaria se fosse eu. Como já disse, minha influência é limitada. Por que vocês acham que nunca deixava nenhuma criança me ver quando levava os presentes? Agora tudo faz sentido. Eu deixarei vocês sozinhos para pensarem um pouco. Estejam tranquilos e confiantes. Tenham coragem. É, pessoal. Agora com a gente. Mas a gente ainda não sabe o que perguntar. Eu acho que é meio óbvio, né, Álvaro? Mas o Chris falou pra gente ser o mais específico possível. Mano, e se a gente fizer alguma cagada e acabar endoidando? Mano, se você ficar pensando assim, a gente não vai sair do lugar. Não, mano, que assim, tipo, se a gente ficar doido, a gente não vai ajudar em nada, tá ligado? Gente, não tem outra opção. Nem outra maneira, nem nada. O negócio é fazer e ver no que dá. Véi, já tá tudo cagado e é por causa da gente. Então a gente precisa resolver. Por causa de mim. Álvaro, sem essa. A gente já conversou sobre isso. Não é hora pra se queixar agora. Bom, vamos lá então. Olha, parece um globo normal, tirando esse brilho esquisito dele. Mas dentro só tem neve. Verdade, geralmente tem um bonequinho ou coisa parecida. É, verdade. Esse é aquele globo que o Grinch tentou roubar, né? Que o Nivo contou pra gente e tal. Certeza. No 3, 1, 2, 3! Como a gente pode arrumar as coisas. Momento. Preciso só de um pouquinho de tempo para poder acompanhar esse pensamento. Achava que nada mais podia acontecer, mas que droga! Não, carvões! Foi assim que eu ouvi o Duda dizer. O Krampus está de novo na história. Ele não nos traz uma boa memória, não é mesmo? Vocês se lembram de toda aquela confusão? Para tudo quanto é lado, só havia carvão. Como se não bastasse, os meninos correram um risco mortal e mesmo depois de tudo não conseguiram salvar o Natal. Espero que não tenha dedo do Grinch nisso tudo. Esse é outro que causou sofrimento a todo mundo. Mas não é nem um pouco recomendável voltar nesse assunto. Não agora. Tem muita coisa acontecendo lá fora. Os meninos. Sim, os meninos. Algo inesperado e impressionante acaba de acontecer. Ainda não sei ao certo, mas estou ansioso para saber. Aquele tal globo de neve anteriormente citado se desfez do mistério ao ser revelado. Agora, cabe aos garotos o rumo do nosso destino. A coisa certa a ser feita por cada um dos meninos. Naquela sala, um clarão, uma dúvida e uma esperança. Nossos protagonistas entraram de cabeça nessa dança. A próxima nota da música saberemos logo a seguir. E nessa apreensão 3x4, iremos já prosseguir. Ai, que foi isso? Mano... Eu não sei o que dizer, cara. Minha cabeça dói. Ai, a minha também. Bom, vocês também viram, né? É, muita coisa. A gente precisa organizar a cabeça. Caralho, eu preciso de um remédio pra dor de cabeça, mano. Tá todo mundo assim, mano. A gente não pode perder tempo. Escuta, eu acho que o Chris tá vindo. Vocês estão bem? Acho que sim. Eu acho que sim. Muito bem, meninos. Parabéns pela coragem. Por hoje, não há mais nada a ser feito. E vocês precisam descansar. Pô, mas é normal essa dor de cabeça mesmo? É como se vocês tivessem acabado de assistir a incontáveis capítulos de uma história, tudo ao mesmo tempo. E é normal o cérebro estar cansado. Aliás, vocês têm sorte de estarem vivos. Além do mais, é hora de criança ir para a cama. Se seguirem à direita no corredor após a porta, chegarão no quarto que preparei para vocês. Há leite e biscoito para os três lá. Vão e descansem. Amanhã conversaremos melhor sobre isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, então. Boa noite. Vocês. Então... Não podemos adiar essa conversa, Kringle. Você sabe disso. Apenas não sei por onde começar. Me sinto tão cansado. Então eu começo. Acha que tem a mão do Lobby nessa história? Não pronuncie esse nome, Duda! Você sabe que aquele duende que conhecíamos já não existe mais. Ô, Grinch, você acha que ele é o responsável pela fuga do Krampus? Não sei. Realmente não sei. Ele se mostrou capaz de qualquer coisa. O calabouço era prova dele. Impossível que ele tenha fugido sem a ajuda de ninguém. Mas por que ainda não tentaram atacar a oficina? A minha casa? Talvez esse seja o próximo passo deles. O Krampus é impulsivo e segue seu instinto destrutivo. Não sei se o Grinch seria capaz de domá-lo. O que quer dizer com isso? Não sei. Apenas suposição. Não existe mais ninguém que se beneficiaria com essa situação em que estamos. Eu não duvido de mais nada. Chris, estou preocupado com você. Não é comigo que devemos nos preocupar agora. Mas... você está fraco, cansado. Diria até que... não sei. Diria até que... você não tem mais esperança. Chris... eu realmente não sei de mais nada. De nada. Você não acredita que os meninos conseguirão ajeitar as coisas? Depois de tudo o que já aconteceu, Duda, é difícil não duvidar. Você precisa manter a fé, Chris. Lembra da promessa que fez quando recebeu seu gorro? É. Nunca fraquejar. Manter a esperança viva em meu ser e levá-la para o coração de cada criança. Fazer dos sorrisos infantis a semente da magia e da minha vida. Chris, meu velho amigo, eu fui o primeiro a ter a sorte de te conhecer. Sei de tudo o que aconteceu ou deixou de acontecer todos esses anos. Por favor, ao menos uma vez, diga como se sente. Duda... eu agradeço, mas... Por favor, Chris. Estou pedindo por nossa amizade. Eu estou com medo. Onde está aquela esperança? Eu não sei. Eu simplesmente não sei. O que pensa sobre o futuro? Esse é o problema, Duda. Eu não sei se haverá um futuro para mim. Eu não sei. Eu nunca pensei que pudesse chegar onde chegou. Noel nunca antes chorou. As únicas lágrimas que conheci até então eram as que caíam quando alegrava o coração. Nunca fraquejar, manter a esperança viva em meu ser e levá-la para o coração de cada criança. Fazer dos sorrisos infantis a semente da magia e da minha vida. Cada uma dessas palavras soou tão sofrida, tão perdida, meio a tudo que envolvem. Como formigas com a sua trilha interrompida. Sem direção, perdidas se movem. Algo que ninguém esperava se fez verdade. Noel foi corrompido pela realidade. E, por mais que pareça insano, nosso tão querido Papai Noel está se tornando humano. Thank you. Feliz Natal, de verdade. Tudo deu certo. Feliz Natal. Ô, mano. É muito presente. Feliz Natal, assim, gente. Foi no meu coração. Cara, fico muito feliz de ter vocês como amigos. Pô, cara, como eu tô feliz de estar tudo normal agora, cara. É verdade, né? Bom, hoje é dia de comemorar. A árvore ficou doida esse ano, hein? Peraí, vocês estão ouvindo isso? Eu conheço a risada. Sentiram saudades, moleques? Não, não pode ser. Mas a gente consertou tudo. Consertaram, é? Então me deixe bagunçar as coisas um pouquinho. Caralho, ali atrás da árvore. Eu... Quer se divertir um pouco também? Finalmente, poderei ter a minha vingança. Não, mas a gente... A gente o quê? Salvamos o Natal? Não me faça ir! Agora vocês pararam meu tempo, que fiquei naquele lugar desprezível. Não, socorro! Ai, caralho, o que a gente faz agora? O que a gente faz? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, cara? E agora? Socorro! Cuidado, Álvaro! Essa árvore vai cair em cima de você! Cadê o Noel? O que a gente vai fazer, caramba? Chris, por favor, a gente precisa de você. Vocês estão procurando isso? Aí agora, o que a gente vai fazer? Eu... Álvaro, não. Não, Álvaro, não, vou não, não, não, não, não. Aguentar. Não, Álvaro, não. Desculpa, gente. Esse é o fim, mas o querido papai Noel. É o fim para todos vocês. Acabe com seu irmãozinho, Krampus! E vamos nos divertir um pouco! Feliz Natal, Chris! Agora é a hora do meu presente! Não! Vamos! O Natal só está começando! Não, Álvaro, Álvaro Noel. E agora? Por que que isso aconteceu? O que, que a gente faz? Chris, Noel, não, por quê? Noel, por favor, acorda, Noel. A gente precisa de você. Acho que não tem mais o que a gente pode fazer. Não, não pode acabar assim. Não pode. Ai, cadê esse despertador? Cara, eu não tô vendo nada. Ai, mano, alguém desliga isso daí. Ué, vocês sonharam com alguma coisa também? Sim, com uma das coisas que vimos no Globo. É, eu acho que pesadelo que é o nome certo disso daí, é. Eu sonhei com aquela que o Álvaro morre soterrado pela árvore em chamas. Eu sonhei com a que acaba por aqui mesmo e a gente acaba morrendo na neve. Eu sonhei com a que o Noel acaba matando a gente. Esse é pior. Ninguém podia imaginar que ele ia fazer algo assim, cara. Mas é só uma possibilidade entre várias. Ele não pode chegar a tal ponto. A gente não vai deixar. Tem razão. O café está servido, seus dorminhocos. Tratem de descer logo. Valeu, Duda. Ai, a gente já está descendo, Duda. Bom, vamos lá, gente. Sentem-se, por favor. O próprio Duda fez as panquecas. Receita secreta. Parecem deliciosas. Olha, esses biscoitos de gengibre estão com uma cara bonita, hein? Opa, adoro biscoito de gengibre. Ah, Noel, tem alguma coisa pra colocar nesse leite aqui? Isso não é leite, é um chá. Chá de broto branco. Então, esse é o chá que... Nossa, isso é muito bom! Ô, louco, mano, isso daqui é zica, hein? Muito bom. Aproveitem. O broto branco está cada vez mais escasso por aqui. Chris, não vai contar para eles? Contar o quê? Depois do café, Duda. Não adianta apressar as coisas. Comam, meninos. Por favor, comam. Chris. Diga. Você podia contar um pouco pra gente sobre Bralho? Como vocês sabem sobre Bralho? Ah, sim. É claro. Se não for incomodar, claro. Tudo bem. Bom, como vocês bem sabem, os duendes não podem desfrutar de um dia menos de verão como vocês conhecem. Tampouco poderiam ir a algum lugar para isso. Bralho, foi um mês artificial que criei para que eles pudessem aproveitar isso tudo. E onde estão todos os duendes? Eles já tomaram seu café. Estão na oficina tentando consertar o maquinário. A propósito, com licença. Irei até lá para ver como andam as coisas. Depois me faça um relatório. Sim, senhor. Até mais tarde, meninos. É nóis. Falou, Duda. Beleza. Falou, Duda. Tchau. Vai lá. Bom, já terminaram? Podemos ir até a sala de reuniões? Tamo aí, sim. Vamos sim. Certo. Me contem um pouco como foi. O que viram? Nossa, foi muito louco, mano. Ah, eu acho que não tem muito como descrever como foi. Mas vimos diversas linhas temporais diferentes. Um monte de jeito diferente de fazer. E formas diferentes de como cada um deles pode acabar. Eu contei umas 400 milhões de formas diferentes. Mas só em uma delas tudo volta ao normal. É. A propósito, Chris, o que era mesmo aquilo que o Duda tava falando mais cedo? O Krampus. Ele foi visto do outro lado do continente. Está vindo para cá. Deve chegar amanhã, certo? Sim. Nós vimos. Eu já contatei reforços. Um combate parece inevitável. Eu tô ansioso para conhecê-los. Tem mais uma coisa, Chris. E qual seria essa coisa? O Pedro. Ele precisa estar com a gente quando a gente voltar pro passado. Ele é crucial para tudo correr como deve. Todos que influenciaram devem fazer a viagem juntos. Temos um problema aqui. O Pedro está no ponto referencial do espaço-tempo de vocês. Ele é a constante de sua realidade. É, a gente pensou sobre isso também. Tinha uma linha temporal da qual a gente podia reverter mais de uma coisa. Só que o futuro ia ser desastroso, então a gente tem que usar outra constante. E qual seria essa? A morte do Nivo. Eu realmente não queria aceitar, mas sei que é necessário. Visto a ramificação que se criou a partir do acontecimento, entramos numa subdivisão temporal da nossa realidade raiz. Por isso, a delimitação do ponto anterior não servirá de nada para manter essa habilidade entre os espaços. Entendo. E como que a gente traz o Pedro pra cá? Pedirei para que eles o tragam consigo de alguma forma. E quando é que eles chegam? Ao crepúsculo. Até lá, teremos tempo pra... Tentar manter a calma e arrumar os detalhes. Certo. Ok. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from... Os acontecimentos fogem à minha compreensão. Quem diria que os garotos poderiam conceber tal previsão? Aliás, toda essa conversa está me causando uma grande confusão. Me ajude a entender. Vamos lá. Diversas formas de como isso tudo pode acabar. Confere. Nosso amigo Pedro também precisa estar. Confere. Nosso amigo que se foi não poderá mesmo retornar. Infelizmente, confere. Mas e essa coisa de reforços? A quem Noel se refere? Eu previa mesmo um embate de forças. Mas calma, espere. Estamos falando de uma batalha. E se a memória não me falha, Krampus não é um oponente fácil de derrubar. O Grinch também mostrou muito bem até onde pode chegar. Espero que saibam o que estão fazendo. Do jeito que as coisas vão andando, qualquer passo em falso pode destruir o futuro. Eu juro, eu estou torcendo pelos meninos. E não quero ser pessimista, no duro. Mas, depois de tantos desatinos... Enfim, veremos o que há por vir. Pois a tarde toda estavam eles a decidir. Quais seriam os detalhes dessa definitiva missão? O dia correu numa tamanha lentidão, pudera. Todos os presentes estavam envolvidos numa enorme tensão. Agora é chegada a hora do jantar, e nada desse tal reforço chegar. Venha comigo averiguar. Eles estão atrasados. Acalme-se, velho Chris. Eles devem chegar em breve. Eu vou buscar os pratos. Isso. Bora jantar. Eles tiveram que buscar o Pedro, não é? Mas um simples desvio no caminho não deveria demorar tanto. É, eu acho que eles já devem estar chegando. Até que enfim. Olá, meu velho bom Chris. Há quanto tempo, Catarina? Mas o que é isso? Você está horrível. Onde foi parar o seu sorriso? Está perdido em algum lugar por aí. Mas vamos, entre, por favor. Com licencinha. Esses são os meninos dos quais eu falei. Olá, crianças. Muito prazer. Me chamo Maria Catarina Danoá. Mas vocês me conhecem como... Fada do Dente. Garotinha esperto, você. Não acredito, mano. É a Fada do Dente. Muito prazer, Dona Catarina. Largue disso. Não quero ninguém me chamando de dona. Aliás, vocês por acaso já lavaram as mãos antes de sentar à mesa? Você conhece essas crianças? Mas nós nem nos apresentamos. E vocês acham que eu não os conheço desde sempre? Ela é Fada do Dente, Álvaro. Exato. E quem vocês pensam que deixava tostões debaixo de seus travesseiros em troca daquelas maravilhosas pecinhas de leite? É mesmo um prazer. O prazer é todo meu, meninos. Mas vamos lá, tratem de ir lavar essas mãozinhas. Catarina! Onde está o Silvio? Ele deu um pulinho para buscar o rapazinho que falta. Um pulinho. Espero que não demore muito. Você o conhece, deve estar por perto. Só esperando uma deixa para fazer suas gracinhas. Tá faltando mais um aí, não tá não? Dois. O Pedro também precisa estar aqui. Eu não disse? Abram alas para ele! O primeiro! O único! Calma, garotas, não desmaiem! Silvio Lagos, Aldo Boni! Uou! E a plateia vai à loucura! Meninos, esse é o Silvio! Silvio Lagos, Aldo Boni, crianças! Mas podem me chamar de Silvio, ao seu dispor! Oi? Prazer, Coelho! Caraca, mano, é o Fock Coelho da Páscoa! Ah, o que é isso? Sem diminutivos, por favor! Ah, Silvinho, deixe disso. O que podemos fazer? Você é tão fofinho. Fofinho, é? Quem vocês acham fofinho agora? Que louco, velho! Esse pinto! Você não mudou nada, Silvio! Eu ando malhando um pouquinho, mas você está horrível, Chris. Parece que uma manada passou por cima de você. Você sabe muito bem o que vem acontecendo. Sinto muito, velho amigo. Gente, é muito bom conhecer vocês, mas... Cadê o Pedro? É mesmo. Aqui está. Dentro desse ovo? Vocês não têm ideia o que ele tira de dentro desses ovos, crianças. Puta que pariu, eu tenho cara de Pokémon agora, fica me colocando nessa Pokébola, todo mundo batendo papo e me deixando preso, tá acontecendo aqui? Pedro! Saudade de você, man. Que bom que deu certo. Mano, esse ovo aí é tipo uma Pokébola? É, tipo uma Pokébola mesmo, eu tava preso nesse negócio, apesar de que era bem espaçoso lá dentro. Pokébola? Ai, liga não, Silvio, é referências, saca? Gostaram dos ovos? Tenho de vários tipos. Todos eles fazem alguma coisa? Exatamente. Esse daqui é venenoso, esse daqui é... Calma! Primeiro sentem-se todos! Vamos ter uma conversa séria antes disso! Vocês leram o informativo que mandei? Sim, querido Chris. Então sabem o porquê eu os chamei até aqui. Ah, foi mal. Eu não tô sabendo de nada. Eu tava numa pokebola que o coelho jogou. Aí esse coelho apareceu lá na casa do Suede, que eu não tava nem sabendo o que ia acontecer. Falou que a gente ia vir pra cá, me colocou dentro do ovo, veio pra cá. O que tá rolando? Resumindo, o Krampus foi solto. Quê? Aí tem o Grinch também. Grinch? Não, pera. O que tá acontecendo? O que rolou a partir do momento que vocês saíram de lá? Porque... não foram nem 10 minutos. O Grinch apareceu, roubou o Expresso, a gente não conseguiu voltar pro passado e desfazer a cagada que eu fiz. Mas o que você fez? Acalme-se, Pedro. Feche seus olhos. Ah. Tá, então o Nivo morreu. Sim, mano. Então tá todo mundo aqui por causa de um caralho de um celular. É sério isso? Calma. Ah, Não, pera aí. Por que a gente não vai atrás do Grinch, então? A gente pega ele e dá umas porradas dele de surpresa. Não, calma, calma, calma. Não é tão fácil assim, né? É, por mais que tudo que a gente viu no Globo seja embaçado por causa das atitudes de terceiros, a gente precisa agir conforme o tempo. Tá, essa parte eu sei. Vocês só viram os limites das nossas ações, certo? O que os outros fizerem podem alterar a rota dos acontecimentos das outras ramificações. Por isso que eu gosto do Pedro. Então, meninos... O que faremos a seguir? Bom, o Crampo só deve chegar amanhã pela manhã, então a gente tem essa noite pra planejar. Eu suspeito de mais alguém. E que não quer dizer quem é. Duda! Meu velho, como está? Silvio Lagos, vejo que continua cheio de vida. Pois é, ando malhando um pouco, você percebeu? Ora, ora, senhor Dudario Limiraldo. Desde quando o velho Chris ficou tão folgado te deixando carregar tudo sozinho? Está tudo bem, Maria. Fique tranquila. Eu vou colocar a mesa lá. Sem mas. Deixe-me te ajudar com isso. Obrigado. Estamos passando por um momento muito ruim. Chá comigo, Dudinha. O coelho aqui chegou para ajudar. Gosto do seu espírito. Acho que podemos comer agora. O que tem no cardápio, vermelhão? Cordeiro ao molho branco de neve, acompanhado de massa de folha de pinheiro e purê de batatas. Parece delicioso. Tudo preparado pelo próprio Duda. Espero que gostem. Coelho, e os ovos? O que são esses ovos? Pode me chamar de Silvio. Até agora você usou uma pokebola, uma bomba de fumaça. Disse que tem alguma coisa de veneno também. Eles fazem mais alguma coisa? Muitas coisas! Vejamos! Tenho vários tipos de plantas diferentes aqui. Peraí, peraí, plantas? Vejam só! A fumaça que vocês viram é provida de uma planta de onde eu venho, a terra da primavera. Vocês não imaginam como a flora de lá é incrível! Dentro de cada ovinho desse, tem a química de uma planta incrivelmente rara. Uma que se entrelaça com espinhos, outra que congela, plantas que ardem, plantas carnívoras. Uma infinidade de coisas. Cacete, veio preparado, hein? Depois que o Chris me contou, vim pronto pra guerra. E a senhora, dona Fada? Ora as bolas. Não me venham com essa de senhora. Sou a mais jovem dos três. Dona MC, né? Bom, você usa magia, né? Quer dizer, que tipo de magia? Eu posso voar, manipular objetos e um pouco de luz. Interessante. Ah, e claro. Ela vira um rato? Mas por que, velho? Eu lembro de ter lido uma vez que na cultura de alguns países, eles acreditam num ratinho que recolhe os dentes. É, na Espanha, Argentina e, se não me engano, Itália também, né? Isso. Esse ratinho já salvou até uma princesa, se querem saber. Agora vamos lá. Tratem de comer que estão em fase de crescimento. Bora lá. Vamos comer. Bora. Partiu. Up way in a manger, no crib for his bed, the little Lord Jesus laid down. Eu não acredito. Se alguém tivesse me dito, eu ao menos poderia me preparar. Vocês viram só quem acabou de chegar? Maria Catarina Dulnoir, a tão amada Fada do Dente. É um imenso prazer conhecê-la. Estou tão contente. Silvio Lagos Aldoboni, o coelho tão respeitado, trazendo sempre a primavera para o nosso lado. Agora sim eu entendo quando Noel falou de reforços. Impossível não vencer a batalha unindo essas forças. Sério, estou pasmo de verdade. Nunca imaginei que, a essa idade, teria uma honra tão grande assim. Mas deixe eu parar de falar de mim. Esse jantar foi inesquecível, plausível de tudo que se possa esperar. O coelhinho da Páscoa, Silvio Atagarelar. Tantos feitos ditos por ele. Quem diria que podia se transformar, ora pequenino, de bochechinhas coradas, da vontade de apertar, ora alto e forte, quase 2 metros contados, dá mesmo para amedrontar. A Fada do Dente tratava todos como criança pequena, toda cuidadosa. Implicou até mesmo com o velho Noel pelo tom de sua prosa. Momentos que nunca serão esquecidos. Estejam convencidos de que algo épico está prestes a acontecer. O que é? Bom, não sei dizer, mas... Depois do jantar, as conversas pareciam nunca acabar. Mas a hora estava chegando. Precisavam se preparar. Estava lá, sozinho, no meio de 4 tigres dentes de sabre. quando um deles rugiu na minha cara. Eu peguei o meu cajado e enfiei na boca dele. Os outros três vieram pra cima de mim. Puta que pariu. Por que não vai embora de uma vez? Vocês não têm como entender. E foi assim que, sozinho, derrotei três tigres dentes de sabre gigantes. Pera aí, mano. Não era quatro? Exatamente. O outro acabou fugindo de tanto medo. Ah, tá. E você disse que veio da Terra da Primavera, né? Exatamente. Onde fica isso? É alguma realidade paralela ou alguma coisa do tipo? Realidade paralela? Vocês não conhecem o próprio mundo em que vivem. Já ouviram falar em Mianmar? Hã? Não. Ah, qual é? O Monte Tenasserim, não? Não. Mianmar fica entre a Índia e a Tailândia. É um lugar turístico. Ah, a gente tem um amigo que foi pra Tailândia. É, o Together, Ladyboy, pá. Mas como nunca te acharam? Tipo, como nunca te viram? Você nunca passou na televisão? Ai, ai, vocês são engraçados. Existe um complexo de florestas de montanhas ao norte de Mianmar. Ao longo dos séculos, nenhum de vocês humanos conseguiu explorar direito a minha casa. A fauna e a flora de lá escondem tantos segredos que vocês nem imaginam. É, você chamou o lugar de Terra da Primavera, e pelo que eu sei, o clima lá não tem nada a ver com a descrição que você deu. Mas você nasceu lá? Digo, qual a sua história? Ai, ai. Longa história, meninos. Longa história. Ah, conta aí, coelhão. Já que insistem, contarei a minha heróica trajetória até a Terra da Primavera. Pô, será que o Duda faz uma pipoquinha marota se a gente pedir? Shhh, Álvaro, escuta aí. Estão prontos? Sim. Opa. Uhum. Então vamos lá. Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais. Ah, Silvio, pode ir parando que eu conheço isso aí. Poxa, gente, a verdade é que... Ai, caramba, vai, fala. Que minha história não é nem um pouco heróica. E o que tem de mais? A gente quer saber sua história de verdade. Cara, você é o fucking coelho da Páscoa. Seja qual for a história, vai ser do caralho. Olha que beleza, nós somos únicos do mundo pra ter a sorte de conhecer a verdadeira história do coelho da Páscoa. É isso aí, Silvio, por favor, conta pra gente. Tá bom, gente. Vou contar a verdade agora para vocês. É! Uhul. Aí sim! Caralho. Uhul. Muito tempo atrás, onde hoje se localiza a floresta do Congo, eu nasci. Mas assim, como eu nasci, eu não sei. Digo, coelhos são mamíferos e só havia eu de coelho naquele tempo. Quando eu digo naquele tempo, digo antes de vocês, bicho gente. Época que os dinossauros governavam esse mundo. Então me vi sozinho, sem ninguém parecido por perto. Foi triste, frio, solitário por muito tempo. Porque eu era só um coelho. Não sabia falar a língua de vocês como eu sei hoje. Não podia andar sobre duas patas. Não tinha aquela outra forma que vocês viram mais cedo. Forte, astuta, cheia de disposição. Atlética, bem definida, alta, imponente. Vai. Continua a história, vai. Continua. Desculpem. Então, meninos, eu saí do lugar de onde nasci para procurar semelhantes. Eu vi o bicho gente quando ele nasceu. Vocês não eram nada simpáticos, mas antes de vocês, eu conheci os coelhos, iguais a mim. Várias coelhinhas lindas, mas havia algo errado. Todos eles, bom, envelheciam e morriam. Perdi as contas de quantos amigos e amores me deixaram. Isso fez com que eu não tivesse muita esperança no meu verdadeiro propósito. Tá, então quer dizer que você é imortal, Silvão? Não, digamos que fui tirar essas conclusões por conta própria. Já me feri muito feio e fiquei à beira da morte. Mas não falaremos disso agora. Eu realmente descobri pra que servia quando encontrei com alguns antigos ancestrais de vocês. Eles podiam ser violentos, mas ao mesmo tempo eram animados com suas fogueiras, danças e músicas. Por mais que caçassem semelhantes meus, eu fui tratado diferente. Estranhamente me cultuavam como um símbolo de sorte. Diziam que eu era responsável pela fertilidade de seu povo. Nessa mesma ocasião, aprendi a caminhar por duas patas e falar seu idioma. Também conheci outras funções para as cascas de ovo. Eles relacionavam o ovo ao nascimento. Decidi voltar para onde nasci, na floresta do Congo. Isso bem depois. Vocês já estavam passando pela tão famosa Revolução Industrial. Se prestaram atenção na aula de história, vão saber do que estou falando. A floresta do Congo não tem muita influência humana até hoje. Não foi totalmente explorada. E lá aprendi muita coisa sobre a fauna e a flora. Principalmente sobre minhas adoradas plantinhas. E saibam de uma coisa, não pense que os dinossauros estão totalmente extintos em todo o planeta. O ser humano se surpreenderia muito naquela floresta. É sério, eu pensei que no Acre que ainda tinha dinossauro. Cala a boca, Álvaro, cacete. me mudei para as florestas das montanhas ao norte de Mianmar no começo do século passado por ser outra área inexplorada pelo bicho-gente. Lá comecei a estudar a sua flora, sua fauna e aquilo que eu disse antes a vocês sobre todas as plantas inacreditáveis, todas elas vêm de lá. Mas e os ovos? Você não entrega os ovos da Páscoa? Lógico que entrego. Eu por acaso disse o contrário? Tá, então como que você faz? Você entrega sozinho, igual o Papai Noel? E como então, conheceu o Papai Noel? Pô, conta mais aí. Ainda tem muita coisa aí, hein, Silvio? Eu faço... Tudo bem, já chega. É hora de criança ir pra caminha. Ah, dona fada, só mais um pouquinho. Nada disso, mocinhos. Vocês precisam de pelo menos 8 horas de sono. E o que eu já disse sobre essa história de dona? Ah, conta só mais um pouquinho, por favor. Só mais um pouquinho. Ah, essas crianças... Ah, que isso, Catarina? Dá um desconto aí pro pessoal. Eles estão eufóricos. Não é todo dia que conhecem tão ilustre presença assim como eu, como nós. Ah, dona MC, você não tem um pouco da sua história pra contar pra gente, não? Ai, ai, tudo bem. Vocês venceram. Mas só mais alguns minutinhos, hein? Nada mais que isso. Tudo bem. Então, o que querem saber? Tudo. A sua história, seu passado. Mas é muita coisa, crianças. Não, conta um pouco, pelo menos, né? A gente já aguentou o coelho até agora. Tudo bem. Bom, deixe-me ver. Eu nasci bem longe daqui, há muito tempo. Mas não tanto quanto o Chris e muito menos do que o Silvio. Foi quando os cavaleiros andavam pela França e os castelos eram as construções mais imponentes construídas pelo homem que eu nasci. Nasci do desejo de uma linda e inocente garotinha. Todas as fadas nascem de desejos? Talvez. Quem sabe? Então, essa garotinha era filha de um rei ganancioso e cruel. Seu desejo foi que seu pai lembrasse de quando era uma criança, assim como ela, enxergando a bondade no mundo e fazendo o bem. E os dentes de leite guardam essas lembranças, certo? É um pouco difícil de explicar, mas é quase isso sim. Ah, então você nasceu como se fosse a fada madrinha dessa menina? Acho que é mais fácil de entender assim. Mas e essa coisa toda do rato? Ai, ai, tudo bem. Vocês são mesmo curiosos, hein? Assim como as crianças devem ser... Digamos que eu não tenha nascido magicamente numa explosão de brilho, como devem ter imaginado. Eu tive uma mãe. Peraí, mano. A sua mãe era um rato? Uma rata? Sim. Isabel tinha uma ratinha de estimação. Isabel era o nome da garotinha, da filha do rei? Exatamente. Caramba, é mais estranho imaginar isso do que ter nascido do nada. Pois é. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você nasceu na França, do desejo de uma tal Isabel pra trazer a bondade pro coração do pai dela. A história é mais longa do que parece, meninos. Por mais que eu tenha estado na França em primeira instância, eu nasci na Ilha das Fadas. E onde fica? Informação confidencial, mocinho. Mas nada. Por mais que eu confie em vocês, crianças, existem coisas que nenhum humano pode saber. Ah, tá certo, MC. Continue. Bom, na Ilha das Fadas, tudo é muito diferente do que vocês conhecem, meninos. Imaginem todos os filmes e desenhos que já assistiram. Aqueles que contam sobre as terras encantadas. Pois é, assim que é lá. Temos flores de algodão doce e frutas de caramelo, rios de ganache e lagos de baunilha. Mas não pensem que ela é feita só de doces. Temos plantações de fogos de artifício e de bolhas de sabão. E as árvores? Ah, as árvores. Todas elas guardam surpresas diferentes. Bosques inteiros de árvores que tocam as mais belas canções. Árvores de felicidade. Basta um abraço e você consegue sorrir com o coração. Árvores que falam. Árvores que dançam. Árvores que até mesmo voam. Que voam? Exatamente. Aliás, já ouviram aquele ditado que diz que dinheiro não nasce em árvore? Aham. Uhum. Já. Pois é. É porque ninguém nunca viu a Ilha das Fadas. Quer dizer então que... Lá tem árvore de dinheiro? De onde vocês acham que eu tiro os trocados pra colocar embaixo do travesseiro? Eu não sei, mágica. Não é bem assim que funciona. Ah, e tem mais. Nunca acredite quando disserem que unicórnios não existem. Sério? Ah, não duvide mais nada agora. Ah, dona MC? Sim? Você disse mais cedo que tinha salvado uma princesa e que também tem a questão dos dentes, sem falar que ainda tem muita coisa que ficou pra trás na história. Como eu disse, mocinho, a história é muito mais longa, mas deixa eu explicar uma coisa. Diferente do Silvio, o Chris e eu não temos a nossa própria fonte de magia. O Chris recebe sua força da crença, e eu da inocência. Eu lembro de já ter lido alguma coisa sobre dentes do leite, inocência e tal. E não é só isso. Claro, é da inocência contida nas memórias infantis que ficam guardadas em cada dente de leite que vem meus poderes, inclusive de voar. Mas o papel mais importante é manter as lembranças dentro de cada um de vocês. Lembranças de quando a gente era criança? Mas Mais ou menos. A lembrança infantil da bondade, aquele modo de enxergar o mundo pelos olhos de uma criança. Quando vocês crescem, a vida e tudo que os aflige pode fazer com que isso durma para sempre dentro de cada um. Por isso eu guardo os dentes. Eles mantêm a inocência acordada nos momentos em que mais precisam. Então é como se a gente pudesse ser pessoas mais bondosas por guardar nossos dentes de leite? Como eu disse, é mais ou menos isso. Conta só mais um pouquinho. Nada disso, meninos. Como eu disse, era só um pouquinho. Vocês precisam descansar para amanhã. Já passou da hora de ir para a cama. Exatamente, meninos. É amanhã. Chris, é mesmo. Não chegou a contar nada da sua história pra gente. Não é uma boa hora. É mesmo, meninos. Vou ter que concordar. Precisam descansar. Eu vou arrumar as camas. Nananina não, senhor Duda. Cada um arruma a sua. Poxa, ela parece a minha mãe, mano. Eu ouvi isso, hein? Ah, que horas são, hein, Noel? 5:48. Ah, pelo que a gente viu, eles só vão vir mais tarde. Tá tudo bem, né? A gente já pode voltar pra cama. Duda, as janelas não costumam ficar trancadas? Sim, sim. Acho que uma nevasca está se aproximando. Que isso, hein, vermelhão? Aqui está mais frio do que de costume. Melhor fechar essa janela. Ah, pessoal, a gente tá perdendo o foco, hein? É verdade. Melhor a gente já ficar de pé, porque a gente precisa discutir tudo de novo, que a gente vai fazer pra não ter erro nenhum. Uma coisa que não falamos é sobre nós. Como poderemos ajudar na batalha se somos só humanos? De novo? Tem alguma coisa errada. Duda, você abaixou a tranca? Abaixei, Chris. Eu bem que suspeitei que esse frio estava estranho. Acalmem-se, meninos. É só uma nevasca. Por via das dúvidas, tomem esses ovos, meninos. Qualquer coisa, os apertem contra o peito até quebrarem. Tudo bem, mas certo, mas que é isso? Que é isso? Trilharina. Hã? Uma planta mais dura que o próprio ferro, mas leve como uma folha de papel. Deixe-me fechar a janela. Que horas mesmo que vocês falaram que o Krampus chega aqui? Quem sabe? Quem disse isso? Quem? O quê? Quem sabe? Quem tá aí? Não, mas por quê? Por quê? Eu é quem deveria fazer essa pergunta. Não, não, isso tá errado, não era pra chegarem agora. Cuidado, meninos, se escondam. Ninguém pode se esconder do frio. Ho, ho, ho, crianças. Quem quer um presentinho? Malditos. Carvões, eles chegaram. Cuidado, Chris, cuidado, pessoal. Chegou a hora, pessoal. Vamos mostrar pra eles. Estou pronta. Conto com vocês, amigos! Ora, ora, ora! Vejo que trouxe ajuda, velho! Acho mesmo que estão na vantagem. Ele deu um soco na costela. Alguém me jogou no chão. Eu sabia! Eu sabia que vocês não estavam sozinhos! Veja bem, senhor Chris Kringle. Agora teremos uma luta justa. De onde veio essa voz? Frost! Por que está aqui? E por que está fazendo isso? Chega! Não viemos aqui para conversar, irmãozinho! Proteja a casa! Vamos levar essa batalha para fora! Jack Frost! Eu já ouvi esse nome. Não é criatura, mas também não é homem. Na verdade, não sei muito bem quem ele é. Muito menos o que pretende e o que quer. Por que raios está envolvido nessa história? Não, calma. Espera. Deixe-me refazer a trajetória. Claro! Making Christmas is so fine. It's ours this time and won't the children be surprised. Agora tudo faz sentido. Como foi que isso passou despercebido? Foi ele quem libertou o Krampus da prisão. Mas por quê? Qual é a sua intenção? Calma, calma. me lembro do Grinch dizendo sobre receber a visita de alguém. Será que esse tempo todo era Jack Frost também? Acho que a peça que faltava no quebra-cabeça acabou de se mostrar, mesmo que eu não consiga ao certo explicar como, quando e porquê dos motivos que o fizeram motivar. Mas agora não é a hora para a guarda baixar. Como bem presumi, será algo épico. Vejam só. O sol já vinha nascendo enquanto a cena foi montada. Dentre a manhã nevada, os seis se punham de frente, um rente ao outro, como nas antigas batalhas dos guerreiros. Primeiro, Kris Kringle, nosso Papai Noel tão amado, encarava Krampus, seu maldoso irmão desgarrado. Sylvie Lagos Aldubone, coelho da Páscoa em sua forma de guerra, se colocava em frente ao gelado Frost em forma de névoa. Maria Catarina, nossa fada do dente, havia tomado a frente para enfrentar o Grinch militante. Tinha medo do que Kris poderia fazer se ele fosse o seu oponente. Os garotos ficaram afastados, protegidos da batalha, mas podiam ver tudo de onde estavam. Estavam torcendo, tinham esperança. Mesmo não podendo ajudar, mantinham a confiança. Assim, como uma justa medieval, os opostos começaram a se atacar, e a batalha mais incrível de todos os tempos estava para começar. Começando tudo isso, Krampus! Eu que o diga, irmãozinho! Então será você que morrerá por minhas mãos. Fica frio aí, geladinho. O coelho aqui vai te dar uma lição. Vejam só! A fadinha acha que pode comigo. Por acaso não tem medo de monstros? Seu bastardo, nada de moedas pros dentes que eu vou arrancar dessa sua boca. É isso, tá acontecendo. A gente não pode fazer nada? E o que você quer fazer, mano? Sei lá, tem que ter alguma coisa. É, eu acho que uma canção não vai dar certo dessa vez, hein, velho. A gente não tem poder nenhum, caramba. Eu não consigo pensar em nada. A gente tem que torcer, mandar energia positiva, sei lá. Tá, mas nervoso do jeito que a gente tá, tá tenso, né? Vamos pensar, deve ter algum jeito que a gente pode ajudar isso. É, a gente conseguiu uma vez, vamos tentar de novo. Cantar? Que cantar, o cacete? Vamos tentar achar algum nó que ficou solto nessa história, alguma lógica que pode ajudar a gente. Tô tentando. Você ainda não viu nada, senhor Picolé. Toma isso! Isso é sério? Pensei que você seria mais interessante. Minha perna! Ah, isso é sacanagem! Prontinho! Cadê você, trapaceiro? Você nunca poderá derrotar o que não pode ver. Se você parar de ficar virando fumaça toda hora, eu posso quebrar essa sua cara de gelo. Eu não viro fumaça. Eu sou o frio e a neve. Eu sou o vento congelante. E vou ser o seu último sopro de vida até você ficar gelado. Isso é o que vamos ver. Tome agora, martelo flamejante! Velhota! O que você estava mesmo dizendo? Maldita! Vou te mostrar uma coisa! Você acha mesmo que eu tenho medo de espinhos? Pirratos conseguem sobreviver a alguma dessas aranhas engolidoras de pássaros? Ai, ai, ai! Seu inconsequente! Maria! Você está sangrando! Se preocupe com sua vida, irmãozinho! Está tudo bem, Kris. Tome essas aranhas de volta! Obrigado! Elas me adoram! O quê? Pra onde você foi? Ah, meu dente! Esse vai direto pro lixo, seu insolente! Agora você vai pagar! Você nunca deveria ter existido! Digo mesmo! mesmo para você, irmãozinho. Não me chame assim! Mas você é. Você e eu somos iguais, Chris. Sei que muitas vezes você só quer largar fogo em tudo. Isso não é verdade! Eu sou bom! Você é a aberração aqui! Mesmo? Tão bom que se sente no direito de julgar outros. Você que pediu por isso! Não estou falando de mim. O que me diz sobre a nobreza dos malvados? Se você quer algo, você tem que fazer por merecer. Isso é algo que você nunca irá entender. Quer dizer então que meu adorado irmãozinho escolheu um branco na recompensa? Maldito! Se eu estivesse com todos os meus poderes, apagaria você da existência! Mas não está. Por que será? As pessoas não acreditam mais em você. Campos, eu juro que hoje é a última vez que você irá me incomodar. Vai me matar, irmãozinho. E como isso te faz melhor do que eu? Isso parece estar ganhando. É, não tá saindo do jeito que a gente viu. Na verdade tá, mas não na linha que a gente esperava. E agora? É, eu sei que não adianta ficar parado aqui de braço cruzado, né? Mas o que você quer fazer? A gente falou e não chegou a lugar nenhum. Eu tô com medo, mano. É o fim da Páscoa, do Natal, da fada do dente, e a gente vai morrer. Álvaro, se for pra falar merda, é melhor nem abrir a boca, vai. Pedro tá certo, mano. Não é hora pra isso. Desculpa, mano. Desculpa, é que eu tô muito nervoso. Não, beleza. Tá todo mundo nervoso aqui. Tá tudo bem, só não precisa ficar se desculpando desse jeito. É, mano. Não precisa. É isso. Ai, ai, ai! Marinha Maria! Parece que você não era tudo isso! Grinch, o que vai fazer? Bom, eu pensei em esperar você tentar se transformar em rato novamente. Seria divertido ver essas lindas e enormes aranhas te devorando! Você não era assim. Onde está o lobby? Cala essa boca, fada de Araki! Mudei de ideia! Vou te fazer sangrar! Você tem que ter um ponto fraco, seu projeto de picolé! Seu repertório de trocadilhos está acabando, coelho. Vou te mostrar só uma coisa! Sabe qual o seu problema? Você fala demais. Espera! Não! Acho que isso é o fim, irmãozinho! Não! Não pode acabar assim! Maria! Silvio! Me perdoem! Não, perdoe-me, meu Deus! Como prefere morrer? Que tal me mato? Tome isso! Crianças! Crianças! Eles se lembraram dos ovos. Meninos, respondam! Isso é tudo culpa minha! Nós matamos humanos? Isso não estava nos planos! Qual a diferença? Vai dizer que está com pena deles. Não, mas... Trilharina é forte, mas... Eles são humanos. Não tenho certeza se podem sobreviver. Silvio, agora não. Meninos, eles estão respirando. Mas estão com um pulso muito, muito fraco. Eu preciso! Eu preciso! É minha responsabilidade! Por favor, Maria, cuide deles! Silvio, preciso de você! Pode contar comigo, Noel! Não! Chega de briga! Shhh! Fiquem quietinhos, vocês precisam descansar. Não... Vocês não podem continuar com isso! Só tem um jeito pra acabar. A Chris, perdoa o... O Grinch, perdoa o Grinch. Vocês têm ideia do que estão me pedindo? É o único jeito. Foi esse desgraçado que matou o Nivo! Nós sabemos, mas ele... Ele já foi um duende também. Mas deixou de ser faz tempo! Precisa fazer isso, Chris. Chris, amigo, eles têm razão. Eu também acho. Considere, Chris. Por favor. Eu não posso. Por favor. Por favor. Chris. Chris. Por favor. Não queremos perder você. Não queremos perder nenhum de vocês. A gente não quer perder Chris. Outro amigo. Por favor. Eu acredito em você, amigo. Eu acredito. A gente acredita em você, Noel. Acreditamos em você, Chris. Deixar desistir! Eu perdoo você. Não, o que disse? Eu perdoo você. E quem disse que eu preciso do seu perdão? Eu te perdoo por tudo. Mas... Eu... O que é isso, Grant? Vamos, enfie suas garras nas costas dele. Você não vai conseguir me enganar com isso, seu velho! Não estou tentando te enganar. Eu te perdoo. Pelo Nivo, pelos seus erros do passado, por tudo. O que está esperando? Acabe logo com isso. Chris! Não! Não! Eu não preciso ser perdoado! Muito bem. Sabia que era capaz. Se é isso que quer, pode acabar com isso, Nobe. Me mate. Mas saiba que te perdoo. Eu... não preciso... do seu perdão! Eu não preciso! Lágrimas! Você está fraquejando, seu maldito! Obrigado por tudo, meu amigo. Gostaria de poder ter sido melhor para você. Não! Eu que agradeço, Chris! Muito, muito obrigado! Eu te devo perdão! Pelos céus! O que eu fiz com o Nivo? Eu nunca vou me perdoar por isso! Chris, me perdoe, por favor, me perdoe! Eu já te perdoei, Lobby. Eu já te perdoei. Queria poder ter feito isso antes. Eu não sou mais o Lobby. Eu sou um monstro. Tudo que eu fiz... Chris, me perdoe, Chris, não, por favor. Tudo ficará bem. Seu maldito, não. Vocês dois serão punidos por suas fraquezas. Espere, irmão. Agora eu sou seu irmão. Preferi que morássemos sua vida. Não vai me comprar com esse papo furado. Não, não é isso. Apenas quero dizer que você tem razão. É claro que tenho. Mas de que exatamente? Eu não sou melhor que você. Nesse tempo que perdi a grande parte dos meus poderes, eu percebi o que é essa tal humanidade. Ela, meu irmão. Somos nós dois juntos. Essas não são as melhores últimas palavras que já ouvi. Não estou tentando comprar minha vida te dizendo isso. Só estou dizendo que pude entender nestes últimos minutos de batalha o quão difícil é a luta diária de cada pessoa no mundo. Dividida por sua luz e sua escuridão. E... entendi outra coisa também. Essa sempre será uma batalha perdida. Não se pode lutar contra a escuridão. Ela faz parte de cada um. Devemos aceitá-la, conviver com ela. Só assim seremos melhores. A luz sempre tende a querer dissipar a escuridão, enquanto ela tenta incansavelmente ofuscá-la. É um ciclo infinito de engano. Como a luz poderia acentuar seu esplendor de magnitude sem a treva para delimitar o caminho desta extensão? E o que seria da escuridão sem a aura contrastante e luminosa para medir sua grandeza? Você consegue mesmo deixar tudo mais chato? Perdi a vontade de te matar. Ora, o que houve com vocês dois, seus incompetentes? Eu sabia que não poderia confiar em aberrações. Jack Frost, você o mais antigo de todos nós. Kris Kringle, o verme que não aceita sua insignificância. Você sempre esteve aqui, não é? Eu entendo sua posição. Você sempre foi presente, não é mesmo? Quero dizer, como era no começo de tudo? Você viu coisas que nenhum outro ser pôde presenciar. Acompanhou cada mínimo átomo ser construído ao oposto de sua essência. Não tem como você entender, Senhor Noel. Como pode uma alegoria do tempo saber como o infinito funciona? A totalidade do vazio. O frio sempre esteve aqui. Eu sempre estive aqui. Por isso mesmo que digo, Jack. Se não fosse você, como poderíamos existir? O frio é o mesmo que o nada. O vazio, a treva na sua forma mais natural possível. Colossal ao mesmo tempo. Ao menos foi um dia. Você não pode escapar do frio, Kris. Eu estou em todo lugar. Você tem razão, Frost. Se quer algo bem feito, tem que fazer com as próprias mãos. Cuidado, Kris! Você tem toda a razão. O que seria da bondade, da pureza, da inocência, da amizade, do carinho, do amor, da esperança, sem os seus contrastes? Mas o quê? O que seria da vida e todo o seu calor sem você, para podermos aquecer? Não, tudo perece diante do frio e do nada. O que houve, Frost? Parece que o calor do momento deu uma esfriada nos seus poderes. Seu maldito! É como eu disse, Frost. Não esquenta! Essa foi boa! Cale a boca, desgraçado. Não pense que isso acabou por aqui, Senhor Kris Kringle. Eu sempre estarei aqui. Sempre estarei te observando. Apareça para um chá. Será bem-vindo. Aonde você vai? Toda essa baboseira está me dando dor de barriga. Vou para as montanhas de meu lugar. Chá que não quer mais me matar. Volte aqui uma outra hora. Quero conversar com você. Cala a boca! Vamos? É. Eu vou voltar para a caverna. Prometo não incomodar mais. Do que está falando? Você vem comigo. O quê? Não, não, não posso! De jeito nenhum! Eu sou um monstro! Os outros duendes vão ter um infarto! Os outros duendes? Lobby, o único monstro aqui está dentro de sua cabeça. Venha, precisamos ver os outros. Preciso me desculpar com todos. Tudo bem. Christmas tree, and I'll wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children. Eu disse que seria épico, não disse? Conforme se desenrolou a história, eu estava triste. Mas pelos céus, o que foi que aconteceu? O coração do Grinch finalmente amoleceu. Será que agora tudo vai se arrumar? Até mesmo Krampus foi aceito e deixou de assustar. Jack Frost foi pego de surpresa por todo esse calor. O frio foi perdendo as forças graças ao poder do amor. As coisas terminaram bem, afinal. Um desfecho fabuloso para o futuro do Natal. Nossa, quase me esqueci. Ainda não acabou. Calma, fique por aqui. Nossos heróis ainda têm um assunto para resolver no passado. Mesmo que após a batalha todos estivessem cansados, bastaram algumas horas e um pouco de magia da Fada do Dente, então todos estavam de pé novamente, prontos para a tarefa derradeira e atentos para não fazer mais besteira. Vocês estão prontos? Sim, mas como que a gente vai? O Expresso, ele... Ele foi consertado pelo Duda. Esse é o Duda. E vocês vão estar aqui quando a gente voltar? Não, eu tenho muita coisa pra resolver. resolver. E eu tenho que buscar várias pecinhas cintilantes. Mas foi um prazer conhecê-los. Quem sabe a gente não se vê algum dia? Espero que em alguma situação mais tranquila. Alguma comemoração, talvez. Bom, fechado, Noel. E o Grinch? Chame-o de nome daqui pra frente, por favor. Ele tem um lugar nessa casa. No momento, está se familiarizando com seu novo quarto. Ele tem muito para pensar. Entendo. Bem, então é isso? Isso é um adeus, pessoal? Que adeus que nada! Um até qualquer dia, pode ser. Até, meninos. O Duda está esperando por vocês no Expresso. Tratem de fazer como combinado. Certo. Vamos tomar cuidado. Por favor. Ah, meninos! Obrigado! Estão prontos, meninos? Partiu, vambora. É dessa animação que estou falando. Senta aqui, mano. Taninho, cadê o mapa da oficina que o Noel te deu? Bom, tá aqui. Você lembra, né, Álvaro? A gente vai entrar aqui pelo fundo e na hora que você do passado aparecer, você vai lá e pede o celular de volta. A gente vai ficar escondido aqui, ó. Daí você volta e a gente vai pra casa. Beleza, pessoal. Apertem os cintos, crianças. Eu fiz alguns ajustes no trem. Vamos chegar lá em poucos segundos. Mas vamos passar por uma pequenina turbulência. Cintos fechados? Sim, sim. Então segurem firme. Vou contar até três. E já! Chegamos! Mas já? Peraí, espera que eu tô em choque aqui. Minhas pernas estão tremendo. Que papo era que era sobre pequena turbulência, hein, Duda? Desculpem, mas foi divertido, não foi? Eu achei. Achou, né, desgraçado? Você tava gritando igual um bebezinho lá atrás. Vamos nessa. Vamos. Cala a boca, Álvaro. Desculpa, cara. Doeu. Vai, vai, vai. Tá quase na hora. Que foi isso, cara? Olha esse outro aqui. Ali, ó. Ali, ó. Vocês ali. Só mais um pouquinho. Ah, você já tá indo. Mano, segura aí, velho. Só mais um segura. Pouquinho. Acaba de ver o bagulho aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai. Nivo. Oh. Oi. Oi, já voltou? Mas você acabou de sair. É que meu celular... Vou precisar dele. Ah, sim. Aqui está. Nossa, Nivo. Que saudade que eu tava da sua risada. Como assim? Acabamos de conversar. Eu posso te dar um abraço? Não precisa nem pedir. Vem aqui. Ah, mas você sente saudade rápido, hein? Nivo. Pode dizer. Continue sendo sempre assim, tá? Esse duende que todos amamos... Muito, muito. Continue dando valor aos seus amigos, ao Noel. Você é incrível, cara. Não importa o que aconteça, eu sempre vou amar você. Todos nós vamos. Nossa, você ficou triste de uma hora pra outra. Vem cá, enxugue essas lágrimas, mocinho. Hoje é dia de pensar positivo, vai dar tudo certo. Eu tenho fé em vocês e no Noel. O Krampus não tem chance. Sabe, Nil, nós... Nos conhecemos não faz muito tempo e não sei explicar direito. Tanta coisa já aconteceu na minha vida. Se eu parar um pouco pra lembrar minha infância, como o Natal era daquele tempo, era tão... Incrível? Incrível, especial. Depois que eu fui crescendo, tudo isso perdeu o sentido. Me fizeram acreditar que o Papai Noel não existe. Ah, mas que bobagem! Os adultos sempre fazem isso. Acontece que o Noel é o melhor no esconde-esconde. É. Não fique triste, menino Álvaro. Sei que por mais que pareça o contrário, o mundo de vocês está recheado de sonhos e maravilhas. A vida vai ficando mais complicada depois que a gente cresce, Nivo. As luzes já não brilham mais tão claras, as meias penduradas na lareira furam e muitas vezes não tem quem costure pra gente. Os efeitos da árvore vão caindo e aos poucos vão quebrando. Eu não sei se tá me entendendo, mas eu aprendi muita coisa hoje. Uma das mais importantes que foi... Bom, é preciso esperar o ano todo pra chegar o Natal. Suportamos cada coisa. Coisa que só quem passa pode imaginar. Problemas, cobranças, desavenças e até humilhações. Mas são elas que fazem todas as coisas boas terem sentido, serem especiais. Pessoas vêm, pessoas vão. Pra nunca mais. Ora, ora, criança. Não se sinta assim. Passamos tanto tempo nos perguntando o porquê das coisas ruins e deixamos de lado o prazer de apreciar as coisas boas que acabam vindo junto. Nivo. Sim? Você é feliz? Veja bem, se ser feliz significa ter tudo o que se quer e a todo momento passar por acontecimentos satisfatórios, coisas boas e pensar que nada de ruim vai acontecer, não. Isso não. Nem sei o nome disso, na verdade. Mas felicidade eu sei que não é. Agora, se ser feliz é ter tudo o que se precisa ter, sabendo aproveitar ao máximo quão incrível são as pequenezas e a simplicidade de tudo, ter amigos ao seu lado e pessoas que querem seu bem, ter visto e vivido histórias inesquecíveis que hoje pode contar para esses mesmos amigos e saber que pode contar com sorrisos que te farão sorrir também, então sim, eu sou o duende mais feliz do mundo, hahaha! Você é incrível, Livo. Obrigado. Além do mais, não importa o que aconteça, eu sempre vou estar com vocês. É melhor eu ir. Ah, vai lá. Eu vou ver como estão os outros doentes. E não se esqueça de sorrir. Haha! Obrigado, Nivo. Até logo, mano. Adeus, meu amigo. Conseguiu, né? Consegui, consegui. Por que você tá branco, mano? Nada não, mano. Não é nada não. Não, beleza. Agora vão embora antes que dá algum outro problema. Vamos. Então, deu tudo certo? Bom, tudo certo. E agora? Agora é hora de ir pra casa, ué. Duda? Apertem os cintos! Natal de 2016! Aí vamos nós! Ah, não. De novo, não. É isso? Acabou? Nenhuma confusão ou imprevisto dessa vez? Fico contente em saber disso, e vocês? Até que foi rápido, visto a tudo o que aconteceu até então. Depois de tantos empecilhos, finalmente resolveram a questão e... Por mais que nessa linha temporal nosso amigo Nivo tenha partido, dentro de cada um de nossos corações ele será mantido. O destino final é onde tudo começou. Eu sei o que você pensou. É irônico, eu concordo. Mas tudo deu certo no final. Teremos para sempre o nosso tão amado Natal. E na casa do menino Suede, agora eles estavam chegando. Para dessa vez poder viver o que estavam comemorando. É Natal, é Natal. Tudo deu certo, afinal. É Natal, é Natal. Chegamos, meninos! Ai, me lembre de nunca mais fazer caquinha no passado pra ter que viajar no tempo desse jeito. Para de ser idiota, vai logo. Eu não tô sentindo minhas pernas. Agora tudo acabou, gente. Finalmente tá tudo bem. Que você tá quieto, Álvaro? Nada não, mano. Acho que é saudade do Nivo. Acalme esse coraçãozinho, criança. Todos vocês, Nivo está num lugar muito lindo agora. Guardem ele aí dentro do peito, que ele sempre estará vivo de alguma forma. Mas agora eu preciso ir. Tchau, Duda. Falou, hein? Tchau, crianças! Beijo. Bora lá, pessoal. Ei, peraí, olha lá no céu. É, Parece que deu tudo certo mesmo. Que bom, né? Ei! Ei! Posso entrar? Claro, por favor, entre, mas tem gente aqui. Tudo bem. Eles não vão conseguir me ver. Imagina de duende. E pelo jeito agora não são más notícias, né? Calma, Pedro. Está tudo bem. Vim trazer o presente de Natal de vocês. Opa, aí sim, senão que tá tudo bem. É, pessoal, acho que não tem mais com o que se preocupar. Aqui está. E o que é, seu duende? Vocês vão descobrir quando abrir horas. Bom, obrigado. Fiz questão de entregar pessoalmente. Peraí, desculpa, seu duende, mas a gente conhece você? Quer dizer, nós conhecemos muito duendes, mas poucos pelo nome. Acho que vocês sabem muito bem o meu. Vamos, Lobby! Ainda temos muitos lugares para ir! Bom, tenho que ir. Feliz Natal para vocês! Feliz Natal, crianças! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Então aquele era o... Parece que sim. Não tô acreditando, mano. Bom, acho que esse é um final feliz, então. Apesar de tudo. Beleza. Bora lá dentro abrir o presente? Ué, não tem ninguém aqui? Vó, cadê o pessoal que tava aqui? Que pessoal? Você não esquece de chegar mais tarde? Não, olha a hora, Suede. Tá anoitecendo agora. Caramba, eu tô perdido. Normal, acho que todo mundo tá. E o carvão que vocês iam buscar, cadê? Não tinha. Não tinha? Como assim não tinha? A gente esqueceu, na verdade, vó, mas a gente vai lá buscar. Eu vou tomar banho, não é pra fazer bagunça, hein? Tá, vó. Sem barulho. Pode deixar, vó. Pode deixar, vó. Vai logo, abre aí, eu quero ver o que é. É uma ponteira de árvore de Natal. Em forma de duende. Mas não é qualquer duende. Põe ele na árvore, Suede. Agora, mãe, agora mesmo. É, esse a gente vai guardar bem, né? Pra sempre. Pronto. Bom, Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal, feliz galera. Feliz Natal, é nóis. Feliz Natal, gente. Tudo de bom pra vocês, paz. Vocês, meninos, Feliz Natal, Feliz Natal. Feliz Natal, pessoal, Feliz Natal. Feliz Natal pra todos. Eu pensava que isso nunca fosse acabar. No entanto, hoje eu tenho medo que isso chegue ao fim. Há 5 anos nós começamos uma brincadeira, a de criar contos de Natal. Isso nos envolveu de tal forma que acabamos perdendo momentos importantes de nossa vida particular, mas ao mesmo tempo, ganhando tantos outros. Durante esse meio tempo, ganhamos amigos, os que já existiam na vida real e aqueles que criamos. Durante esse meio tempo, aprendemos a nos doar por inteiro, de corpo e alma. Aprendemos também a perdoar, tanto ao próximo, quanto mais difícil, que é perdoar a si próprio. Esse meio tempo também ensinou a importância de ter bons amigos ao nosso lado, desses que ajudam a enfrentar os nossos monstros exteriores, e principalmente os interiores. Nós realmente aprendemos muita coisa. Aprendemos que às vezes perdemos a batalha e que talvez não possamos fazer nada para mudar isso. E mesmo assim, tá tudo bem. É isso que chamam de ciclo da vida, não é mesmo? Começo, meio e fim. Justamente por saber disso, sabemos também que todo fim é um novo começo. E também nesse tempo, uma família perdeu seu chão, perdeu os motivos para comemorar, perdeu o sentido. O Natal sempre foi uma época feliz, época de grandes momentos vividos. E hoje cabe a cada um de nós fazer desses momentos as lembranças quais queremos manter vivas para sempre. Por isso o Natal é importante, porque os melhores sorrisos e os melhores momentos foram nessa época. Talvez, só talvez, essa família possa ser a sua. Às vezes o Natal perde o sentido. Mas posso afirmar com toda certeza que pelo menos um Natal feliz você teve. Pois é. Então, mantenha essa lembrança. O Natal serve justamente para isso. Para trazer de volta aquele sorriso de criança. Aquela esperança. Por isso, nunca será um adeus. Sempre será um até logo. Sempre será um Feliz Natal. Este podcast foi escrito, produzido e interpretado por Locomotiva 26, com as vozes de Álvaro Lucas, como Álvaro, Pedro Tanicho, como Pedro, Alexandre Guedes, como Duda, Outcast, como Nivo, Jéssica Fernanda, como Maria Catarina, a Fada do Dente, Renato Augusto, como Silvio, o Coelho da Páscoa. Suede, como Suede, Papai Noel, Krampus e Frost. Rafael Tanicho, como Rafael Tanicho, Narrador, Krampus, Frost, Grinch e Lobby.